Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Recebo aqui pela primeira vez uma engenheira de alimentos e ela também é especialista em gastronomia e alta cozinha. Vou falar com a Cibele Preto Magri Flamini. Tudo bem, Cibele? Seja muito bem-vinda à Pássaro da IFM ao programa Expresso. Tudo bem, Antônio Cláudio? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Prazer pela primeira vez. Prazer é todo meu para falar de algo que eu acho que muita gente não tem nem noção que existe. É, verdade, não. É um curso, não é um curso novo, tá? Não é uma área nova, mas ainda é um pouco desconhecida. Hoje está mudando isso, graças a Deus, o pessoal tem procurado cada vez mais essa área e se interessado mais. Antigamente era um desconhecido, hoje não. Antigamente era completamente diferente. Nossa, completamente. Você chegava, uma pessoa falava, vou fazer engenharia de alimentos, mas o que é isso? O que faz? Tinha muitas dúvidas. Sim. Hoje ainda tem, não vou negar. Mas as pessoas já, eu conheço alguém, eu tenho um sobrinho, então já melhorou. Eu sei de uma indústria que tem, então já melhorou muito. E graças, assim, a procura mesmo, a necessidade desse profissional, então né? Veio o conhecimento, né? Então, uma coisa foi buscando a outra. E a tendência é cada vez ter mais e aumentar, e a gente quer, sim, concorrentes, porque é uma área que precisa, a gente precisa de trabalhar, de ter uma atuação firme no mercado, a gente precisa mostrar que os nossos produtos, principalmente aqui no Brasil, são produtos seguros, com qualidade. Então a gente precisa, desde o menor até o maior, todo segmento, a gente precisa mostrar a importância desse profissional. Mas explica alguma coisa pra mim, Cibele, já que ele era tão desconhecido, ninguém sabia que existia, como é que você foi descobrir esse curso? E como é que você entrou nisso? Bom, olha, lá atrás, tempos de colegial, eu falava que eu queria fazer engenharia. Engenharia, mas engenharia do quê? Aí eu fui me descobrindo, porque eu falei, gente, do que eu gosto? Eu gosto disso e tal. Eu sempre me vi na cozinha, eu sempre fui criada numa família que gosta de sentar em volta de uma mesa. Eu sempre adorei mercados grandes. Enfim, aí eu fui pesquisar. Falei, vou atrás de todas as possíveis engenharias. Aí você vai atrás. Aí eu descobri a engenharia de alimentos. Lembro como se fosse hoje. Na hora novidade que eu li. Novidade pra você também. Novidade. Falei, engenharia de alimentos, adorei. Aí eu fui atrás e fui pesquisando. E o pessoal todo do colégio, inclusive, me deu muito apoio. E foram atrás pesquisando comigo. Falei, é isso que eu quero. Não tenho dúvidas. Mas mais. Quando você viu escrito lá bonitinho, engenharia de alimentos, o que você imaginou que fosse? Eu imaginei que a princípio fosse só indústria. Até algo ligado só à indústria. Só à indústria. Até teve uma resistência aqui, por cidade pequena, não tem muita coisa. Mas aí eu fui aprofundando, fui vendo a necessidade e como o leque é grande. É desde a matéria-prima lá atrás, lá no produtor, até sim, um grande polo, uma grande indústria. Então tem campo para todo lado, desde que você esteja no segmento alimentício. Então, isso me deu mais vontade ainda. Aí eu fui pesquisando, fui atrás. Descobri um universo gigante para ser explorado. Aí fui atrás de universidades, aí você vai lendo. Nossa, então eu me apaixonei. Eu realmente não me vejo fazendo outra coisa. Você formou quando, Cibele? Formei em 2010. Eu estudei de 2005 a 2010 em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, a UFLA. E, nossa, ali foi uma descoberta atrás da outra. E depois eu fiz a gastronomia de 2014 a 2015. Mas a engenharia de alimentos sempre me conquistou. Cada dia eu me apaixonava mais pelo curso. Além desses cursos aí que você fez, teve alguma experiência em alguma grande empresa, em alguma empresa? Sim, teve experiência profissional. Bom, na faculdade a gente tem experiência em laboratório. Sim. Né? E conhecemos várias empresas. Mas eu trabalhei em duas empresas já, uma inclusive... Estou até hoje, agora como consultor, depois que eu voltei para Guaranés. Mas sim, conheço sempre focado para controle de qualidade. E assim, área geral de alimentos, tudo, mas já desenvolvi produtos, já fiz indústrias grandes, relativamente grandes e então interessantes. Tem muita coisa para ser feito. O engenheiro, ele faz muita coisa. Faz. Não dá para falar tudo, mas dá uma resumida para a gente então. O que faz um engenheiro de alimentos? Olha, bom, o engenheiro ele pode atuar lá na matéria-prima. Análises para ajudar na melhoria de conservação, no próprio alimento in natura, que é o milho fresco ali, o milho da espiga. Alguma maneira de cuidar desse produto para ele chegar na sua mesa com qualidade. Aí você vai avançando as etapas. Então, eu posso ir para um restaurante que vai me preparar um prato, um mercado, uma padaria, ou caminhando devagarinho aqui em Guaranésia, por exemplo, tem pessoas que produzem doces, balas, bolachas, coisas artesanais, até você avançar e chegar na indústria. A indústria, você tem um leque gigante, a fabricação, são equipamentos, você pode ajudar até na... como falo, construir mesmo o equipamento, desenvolver alguma coisa nova, porque eu preciso de uma despolpadeira que me dê mais produto, que me renda mais, que eu ganhe tempo, eu preciso dobrar minha produção. Então, a gente estudou tudo isso, a grade compreende tudo isso. E a administração, um engenheiro hoje está em vendas, ele está em compras. Porque se eu te falar, Antônio Cláudio, me compra uma farinha. Você vai lá e compra uma farinha. Qualquer farinha. Agora eu preciso da farinha para tal produto. Então eu sei a especificação da farinha, eu estudei a farinha. Então a gente sabe o que comprar, a gente sabe como vender. O marketing entra aí também. Hoje as embalagens, rotulagens. Então tudo tá importante. Tá tudo ligado. Então o engenheiro, ele cuida de toda... A empresa que contratar um engenheiro de alimentos, ele pode ficar tranquilo porque todas essas etapas... A gente consegue. Vai ter um especialista ali na área. Tem, inclusive meu último trabalho foi isso, é geral. Então, precisava desenvolver um produto novo, vamos desenvolver, vamos estudar o mercado, vamos fazer a embalagem, vamos desenvolver a tabela nutricional, vamos mudar essa linha de produção, documentação, boas práticas, POPs. Parte burocrática também, então. Toda, eu falo que eu adoro isso. Todo mundo, ninguém gosta, mas eu adoro, eu acho que é extremamente importante. Sibeli, você falou aí dessa questão dos artesanais, né, do pessoal que trabalha lá, daquela senhorinha que faz seu pé de moleque, faz seu doce caseiro, e a gente tem aqui na região também grandes indústrias alimentícias. Sim. O tratamento é diferente ou acaba sendo a mesma coisa, só que com um grau um pouquinho menor ou um grau um pouquinho maior de exigência? Não, a lei é a mesma. Para todo mundo. Para todo mundo. Só que com o tempo, inclusive, com a experiência, a gente consegue não ver, a gente consegue enxergar além. Então, você vai... A senhorinha ali que tem o seu docinho em casa, ela tem uma prioridade. Ela tem a necessidade dela. Então, o que a gente precisa analisar ali? Quais as prioridades dela? O que ela mais precisa nesse momento? Como que é? A gente precisa ter um pouco de empatia com o trabalho dela. Não tem como eu cobrar uma coisa gigantesca, a fiscalização em si, eles fazem isso, né? Eu, no caso, daria só um suporte. Cobrar uma coisa muito grande, se ela não tem condição, ela vai acabar parando, não vou desistir. Entendeu? Porque agora ela não consegue. Mas a empresa grande, você pode cobrar, às vezes, algumas coisas a mais, porque eles têm recurso. Mas a lei é a mesma. E é sempre focado em garantia de qualidade e segurança do alimento. Então, independente se o dela é simples ou o dele é maravilhoso, a gente precisa focar em qualidade. A gente tem que sempre mostrar como entregar um produto de qualidade para o consumidor, que ele tenha segurança ao se alimentar dele, que ele não vá ter nenhum risco. Mas é mais difícil essa exigência para aquela senhorinha que já está acostumada com aquilo, de repente aquela receita de família que vem de anos e anos e anos, ela está acostumada daquele jeito, comprar aquela farinha, que de repente não dá aquele resultado, teria uma outra farinha melhor para aquele lá, e ela... É difícil quebrar essa resistência, digamos assim? É difícil quebrar, mas eu vejo que o que mais existe resistência nesse pessoal é a questão financeira até. Então, eles querem muito crescer, querem evoluir. Então, existe uma resistência, porque é uma tradição, mas uma coisa que eu aprendi, assim, a gente tem que respeitar essa tradição. Então, eu acho que isso, a experiência me trouxe um pouco, aprender a entrar na dança para chegar num consenso. Sim. Já uma empresa grande, às vezes você tenta trazer uma novidade, uma coisa que seria melhor, mas, vou ganhar mais, vou ganhar menos, né? Então eles acabam resistindo de uma outra maneira. Mas, claro, é mais fácil, porque o pessoal sempre quer aumentar vendas, melhorar. Se você falar que vai aumentar, ótimo, né? Sim, claro. Mas dá para trabalhar dos dois lados, sim. E a gente tem que ter um jogo e saber qual que é a necessidade de cada um. Vamos focar mais no pessoal aqui da nossa região, sim, que a gente tem bastante senhorinhas, e muitos senhores também que produzem, né? O seu produto artesanal mesmo ali, a sua bolacha, o seu doce. Que dica que você daria para essas pessoas? Para essas pessoas que estão querendo crescer, porque o brasileiro tem muito desse lado empreendedor, né? Sim. O brasileiro sonha em crescer, quer crescer, e muitas vezes assim, se esbarra na burocracia ou alguma parte financeira. Que dica você daria para essas pessoas? Para não desistir. Nunca, jamais. Nunca. Não, não desanimem, porque o principal, que é a receita, que é o produto, a maioria das pessoas aqui tem. Como eu estou aqui há um mês, um mês em Guaranésia fazendo, dando consultoria, né? Sim. Eu pude visitar algumas pessoas e observar isso. Eles têm um produto bom, mas esbarra em alguma situação que impede de querer ir para frente. Então pensa em desistir. Então é isso que eu falo, a gente não desista. Vamos tentar fazer o máximo para a gente dar as prioridades e conduzir para que esse produto não saia de venda, para que esse sonho não acabe. Vamos gerar soluções baseado na necessidade de cada um, na história de cada um, e não desistam, porque existe hoje o engenheiro de alimentos, eu estou aqui para quem precisar, inclusive, para dar um suporte para vocês não desistirem e continuar sempre oferecendo um produto de qualidade. Porque o que pode acontecer, além da pessoa desistir, é falar, ah, não, vou largar a mão, vou servir qualquer coisa. Não faça isso, não queime o seu produto, que tem uma história. Aqui em Guaranés existe uma cultura. Então, não queime. Não só Guaranés, isso. A região toda. Região, né? Toda, não. E é lindo, você tá lá fora, você vê o pessoal adora um doce daqui, uma bolacha daqui. Não percam isso, não desistam, tá? Vamos em frente. Mas aí você montou então uma empresa aqui em Guaranés que dá essa consultoria, mas não é só para senhorinhas que a gente está conversando. Toda a área de alimentos, todo segmento, desde uma padaria, um mercado, uma pessoa que faz marmitas, a senhorinha do doce, um produtor de leite que está sobrando um pouco de leite, quer fazer um doce, um produtor de café que quer combinar com esse doce, fazer um doce de leite sabor café, uma pessoa que quer fazer carne, uns embutidos, enfim, toda a área, e indústrias também que a gente tem aqui, mercados, restaurantes, Câmara. E essa assessoria sua, no caso aí das pessoas que produzem, depois a gente volta nas empresas, nos mercados, nas padarias, essas pessoas que contratam você para dar esta assessoria. Aí está incluso tudo, inclusive a questão das autorizações municipais, estaduais para venda desses produtos? Eu dou suporte para a pessoa conseguir. Eu não explicou o caminho, né? Sim, porque cada cliente tem a sua particularidade, então o serviço é totalmente personalizado, é de acordo com cada um. Mas vamos supor, a pessoa às vezes esbarrou na vigilância por algum motivo, ou você quer começar com o seu produto e precisa de ter uma autorização. Eu te ensino o caminho, tudo que você precisa para a hora que a vigilância chegar, ela fala, não, ok, tá tudo legal. Mas quem faz essa parte realmente são eles, eu não tenho essa. Mas você dá toda a orientação. Mas eu dou toda a orientação, porque a gente a vigilância está com a gente, eles querem a mesma coisa, claro, que eu estou focando. Eles querem qualidade, eles querem um controle legal, segurança, tudo baseado na mesma lei. A lei deles é a minha. A lei é a mesma coisa. E você está ali para orientar aquela pessoa a seguir todas as leis, toda a regulamentação que existe nessa área. Eu não vou lá e te dou o ok, mas a gente encaminha junto até finalizar. Antônio Cláudio, por favor, pergunta para a Cibele, se produção de ovos de galinha, granjas, entraria na mesma coisa, né? Sim, tem todo um controle. Talvez tenha alguns outros profissionais que já tenham, não sei se a pessoa trabalha, que possam também trabalhar junto, mas a engenharia de alimentos, no caso, sim, trabalha efetivamente, porque... Tudo que for alimentos. Porque a gente tem que ter um cuidado, as pessoas acham que por ser animal, é um veterinário, um zootecnista, mas a engenharia de alimentos está junto. Tá, perfeito, então. Quem que fez essa pergunta aqui foi a Sandra? Sandra Vilas Boas que mandou essa pergunta aqui sobre essa questão da produção de ovos de galinha, se você também daria suporte. Então sim, a resposta é sim. O Du Flamini também está ligado com a gente. Diga aí que nós estamos mandando um beijo para a Cibele, além de super competente, uma grande mãe, esposa e filha. Nós chamamos a Du, a Júlia e a Tatá. Obrigado, um beijo. Mandando esse alô pra vocês. São a minha força, né? Eles são... Com certeza, família, nossa, né? Meu apoio, família é tudo. Cibele, um beijo. E aí a gente entra, então, nessa questão de supermercados, padarias, né? Comércio em geral. Onde que você entra? Por exemplo, numa padaria. Ou melhor, antes de falar da padaria, eu me lembrei de outra coisa que a gente tem crescido bastante aqui em Guaranésia, que é o ramo da marmitaria, né? Sim. A gente tem muitos restaurantes, muita gente que faz em casa mesmo. Onde você entra? Que tipo de orientação que você vai dar para alguém que simplesmente prepara o almoço? Olha, aí não vem só a engenharia, vem a gastronomia junto, já entra no pacote. Já entra no pacote. Ficha técnica, controles operacionais dentro de uma cozinha, porque você pode de diversas maneiras reduzir desperdício. Você tem que controlar seu estoque, saber o cardápio que você vai produzir, para você ter um controle, a sua linha de produção ali, para não perder nada. hoje tem uma questão muito grande de temperatura. Então, existe um risco de você passar da temperatura e você perder toda a sua produção e você, sem saber. Então, assim, tem toda uma ajuda aí nesse sentido, questão até econômica, porque eu consigo levantar custos, o que está sendo utilizado ou não, porque um quilo de frango na sua receita não é um quilo de frango cru. Você perde. Então, às vezes, você bate naquilo, você vê, cadê meu dinheiro no final do mês? Tudo que você comprou, você gastou, então você não tem o resultado. Então, a gente consegue levantar custo, levantar cardápio, ver o que é melhor para a região. Controle de estoque, que eu acho que isso é muito importante, que é onde você falou da padaria. Eu acho que isso é uma das coisas principais, que se o pessoal não tiver controle, aí você tem um produto vencido lá, isso é uma dor de cabeça com a fiscalização, isso é um risco para a saúde de quem está consumindo. Um estoque desorganizado é um controle de praga aí que você vai ter que fazer rigoroso, porque pode dar algum problema. Então, a gente entra em diversas maneiras. Eu acho que as marmitarias precisariam mesmo ter um controle. E a gente tem muitas, né? Também agora, porque eu vejo que está crescendo muito, para as pessoas não desanimarem, para ter sempre um lucro, para não achar que não está compensando. Eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que o que pega muito nessas marmitarias, nesses restaurantes, é realmente o desperdício, né? O pessoal compra demais e acaba não vendendo o número de marmitas necessário, e aí como é que vai fazer com aquela comida? Às vezes não estudou o mercado corretamente, estudar o produto, um reaproveitamento do que você tem, da sobra, entendeu? Então, às vezes a pessoa tem um produto, sobrou uma parte dele. Você sabe fazer um caldo? Você sabe congelar o seu produto? Você sobrou, você sabe o método para você fazer, para você utilizar ele amanhã sem risco nenhum para a população, porque tem uma situação de você tem que jogar fora, isso era a lei. Mas às vezes você que sobrou sua casca, você pode ferver, fazer um caldo, fazer coisas, utilizar. Que às vezes as pessoas não conhecem isso. Isso a engenharia me mostrou, a gastronomia também me ensinou, assim, são técnicas simples para quem sabe utilizar, mas para muita gente é desconhecido. Então, acho que um conhecimento, eu quero levar muito conhecimento para as pessoas, o que eu aprendi, ensinar para as pessoas oferecerem um produto com qualidade, que satisfatório e que renda, né? Hoje, apesar de estar pouco tempo com a empresa atendendo aqui em Guaranésia, hoje quem mais te procura, Cibele? É o pessoal dessa área? É aquela pessoa que está abrindo a empresa agora, ou já é as empresas já estabelecidas aqui em Guaranese e na região, claro? A maioria, por enquanto, do pessoal que já tem a empresa, que já está estabelecido e que quer alguma melhoria. Tenho tido contatos online, até inclusive, que acho super interessante, que esse é o futuro, né? Sim. Pessoal de fora. Já tem uma empresa que quer estudar o mercado para colocar novos produtos. O pessoal que já tem um comércio aqui, mas quer dar um treinamento, que acho que essa questão também é muito interessante, dar um treinamento para quem já está aqui, para os funcionários. Então, assim, eu vejo hoje mais pessoal que já está formado, mas para quem tiver interesse em abrir também, tem um espaço para eles, para dar todo um suporte, para já começar direito, não desistir no meio do caminho, não comprar uma máquina errada, uma coisa que não vai utilizar, não perder dinheiro, né? Você falou que faz o atendimento online? Sim. Com quem? Fala no Facebook, WhatsApp, como é que é esse atendimento? Eu tenho o Facebook e tenho o Instagram. Mas o site está em andamento. Logo eu te mando o endereço que você passa para o pessoal. Perfeito. Não, o site está em andamento. Tenho tido algumas procuras. Por estar na rede social, o pessoal de fora às vezes procura consultoria. No Facebook, no Instagram, como é que é? É JMF Consultoria em Alimentos. JMF Consultoria em Alimentos. Em Alimentos. Então, já teve gente fora que procurou, encontrou esse site, me mandou mensagem, e agora a gente conversa por e-mail, por WhatsApp, por celular mesmo. E a gente tem feito um trabalho legal com hoje, algumas pessoas. Hoje eu estava dando uma lida sobre esse mundo, que é novo também para mim. Sim. E estava vendo como é importante, cada dia mais as empresas estão enxergando que realmente é importante ter um engenheiro de alimentos dentro da sua linha de produção, dentro da sua empresa, né? Uhum. Como você disse no começo, realmente está crescendo demais essa procura, né? E essa necessidade, porque o brasileiro até certo tempo atrás não importava muito com essa questão de alimentos saudáveis, de coisas saudáveis. Hoje ele está se importando, ele quer isso, né? Ele está mais exigente, né? O consumidor brasileiro. A vida mudou. Então, os hábitos mudaram muito. Então, hoje, come muito mais fora de casa, alimentos prontos. Essa necessidade hoje tá muito maior. Então, com isso, as pessoas, elas querem valorizar o dinheiro delas. Então, você não quer gastar dinheiro numa coisa ruim, numa coisa sem qualidade. Então, quem procura realmente um produto com qualidade, ele vai procurar empresas que ofereçam um serviço melhor. Logo, pode ver que atrás dessas empresas sempre tem algum profissional que faz toda a área. Quando eu comecei em Ribeirão, era uma empresa que não tinha, e a gente aumentou um leque muito grande, porque ali você começa a fazer análise, você começa a oferecer produtos diferentes, e as pessoas procuram isso, elas querem valorizar o dinheiro, já que elas vão precisar desse serviço, elas querem um serviço legal. Um serviço de qualidade. Sim. O Rogério e a Ceila estão mandando uma pergunta. Antônio Cláudio, manda um abraço aí para a Sibeli, eu quero fazer uma pergunta. Fale sobre o milho transgênico. Trigo transgênico, é seguro consumir esses produtos? Olha, um abraço para vocês também. Eu vi até recentemente umas reportagens disso, umas postagens, na verdade, pessoal falando, nossa, horrores. É seguro. Não é nada que vá te dar um problema, porque não é um transgênico, um produto adulterado que vai adulterar o seu organismo. Ele é um produto que foi melhorado geneticamente para que ele resista mais a temperaturas, para que ele cresça igualmente o ano todo, para que ele resista, não é para resistir a inseticida e vai te contaminar com isso. Pelo contrário, ele é um produto resistente que você vai ter o ano todo padronizado. Com isso, no produto, um amido de milho, você vai encontrar. Mas existem processos, como a glucose de milho, por exemplo, que dependendo do processo dela, ela perde essa genética dela. Então, se você analisar, você não vai ver mudança nenhuma. Então, não tem risco nenhum, não vai chegar isso na gente, não vai dar nenhum problema pra gente. É uma lei hoje, constar na embalagem, tá? Então, tudo que tem transgênico tem que ter na embalagem. Isso foi uma briga dos consumidores. Sim, briga grande. Sim, na época houve muita questão de, é problema, não é problema. Mas hoje já tirou um pouco esse mito. Claro que a gente não pode confiar em tudo. Então, não é porque tá com T, se ele falou, tá legal. Mas a gente tem sempre que procurar marcas confiáveis, de produtos confiáveis, que ali a gente vai saber que não tem problema nenhum. Marcas que já estão no mercado há bastante tempo, né? Sim, agora sim, tem muitas coisas, a farinha, mas é o milho mesmo, a soja. Inclusive, tem alguns produtores de óleo de soja que nem consta na embalagem. Porque o processo, as misturas, perde isso. Então, não tem... Houve um boom muito grande, né? Houve, alguns anos atrás. É igual o glúten, gente. Sim, o glúten foi por causa de uma pessoa que tem uma doença. Então, hoje todo mundo, o glúten faz mal pra todo mundo. Não é bem assim. Então, a gente tem que saber dosar o que é bom, o que é ruim, mas é pra quem realmente faz mal. Tem processos que não, que a gente não é bem por aí. O campo é amplo mesmo, né, dona Sibeli? Graças a Deus. Ó, vamos fazer uma paradinha, intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho dando sequência nesse bate-papo aqui no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Eu estou conversando aqui com a Sibeli Preto Magri Flamini, engenheira de alimentos e especialista em gastronomia e alta cozinha. A gente estava falando aqui no intervalo, né, Sibeli, a respeito da questão dos nutricionistas. Sim. Né? E eu imagino, você pode me corrigir se eu estiver errado, muita gente confunde um pouquinho, não confunde? Sim. Ah, ela é nutricionista. Não, eu escuto muito. Engenheiro de alimentos, tipo nutrição? Tipo nutricionista? Sem nutricionista? São áreas distintas que não se substituem. Mas conseguem andar junto em alguns pontos. Eu aprendi algumas coisas da parte de nutrição na faculdade, sim. Mas eu não posso, de maneira alguma, te passar uma dieta, te falar o que é melhor ou pior para você, de acordo com uma situação sua de saúde, de qualquer coisa. Isso é a área de saúde, é a nutricionista. É o nutricionista que vai te passar. Sim. Mas ele sabe, eles aprendem boas práticas, questões de segurança em cozinha. Então, isso eles conseguem também trabalhar relacionado com a engenharia de alimentos. Então, a gente consegue andar junto, fazer trabalhos juntos, mas a gente não substitui. Então, a engenharia de alimentos, ela acaba sendo, assim, um ponto de apoio pro profissional de... Isso, e vice-versa. Cada um pode se apoiar de alguma forma. Às vezes, eu preciso dar um treinamento em uma escola. Mas eu não posso passar um cardápio, assim, eu posso passar um cardápio, sim, mas eu não posso falar uma dieta para determinados específica. Alunos que têm algum problema. Posso indicar, falar alguma coisa, mas aí quem pode fazer isso seria o nutricionista. Então, a gente consegue fazer alguns trabalhos juntos, mas de maneira alguma a gente, um entrar na área do outro, entendeu? Entendi. A gente falou no bloco anterior sobre essa questão das pessoas que fazem a produção caseira, a gente falou do pessoal que trabalha de marmitaria, que cresce muito esse ramo em toda a nossa região, e a gente tem também as padarias, as panificadoras, que você também pode atender, você sim. E todos os engenheiros de alimentos, e também os supermercados. Eu queria começar falando sobre as padarias. Onde que você entra na questão das padarias, das panificadoras? Bom, se tudo. Você entrar numa padaria... se você entrar numa... Vamos começar. Entrando numa padaria, o que você vê ali? Um pequeno mercado já, né? Sim. Então, ele já tem que ter um controle de estoque do que tem ali. Você tem um freezer, você tem uma gôndola, você já precisa saber... ter uma organização daquilo, um custo daquilo tudo. Aí você vê a bancada, os produtos que estão ali. É tempo de exposição, é tempo de conservação. Hoje ainda não pegou muito aqui em Minas Gerais, mas logo vem essa questão da lei de todos os produtos que são vendidos ali na bancada, tem que ter rotulagem, tem que ter a parte nutricional. Então é uma unidade, eu preciso saber. Logo, chegando aqui. Eu já fiz serviço no estado de São Paulo, mas logo chega aqui. Então, toda a parte de conservação, a parte de armazenamento, eu tiro um produto quente do meu forno, eu vou colocar ali, ele vai suar, pode me dar uma contaminação. Então, quanto tempo para chegar aqui o produto? Então, assim, são várias etapas. Aí eu vou lá dentro na minha produção, na produção do pão. Tem que ter um padrão para toda, a cada momento o pão sair igual. Não adianta cedo ter um pão de um jeito, à tarde de outro. Aí a cozinha que tem ali que faz aquele pão recheado, tem que ter um controle, as boas práticas dentro daquele. Quem faz ali um frango, quem pica um frio, tem que ter uma limpeza daqueles equipamentos. Então é legal treinar os funcionários, ter os procedimentos, as fichas técnicas, até chegar lá no estoque. No estoque que precisa estar organizado, tem que ter um controle, tem que ter um PEPS, né, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, que a gente costuma chamar assim. E o armazenamento, transporte, se for o caso de transportar algum alimento também, tem que estar dentro das condições sanitárias. Então dá para entrar em toda a área, inclusive o mercado. E valoriza demais isso tudo, né, Sibeli? O produto, sim. A empresa, né? Nossa, você entra numa padaria, você pega um produto ruim, você não vai querer voltar lá. Você não volta naquela. Agora você entra numa padaria, você compra ali uma rosca, tá muito boa hoje, sobrou um pedaço pra amanhã, continua bom. Amanhã eu vou comprar de novo, e semana que vem, e assim continua. E até assim, quem vende frios, precisa dessas questões de fracionamento, precisa também de ter alguém, um responsável pra acompanhar, inclusive, porque é uma questão, depois que você tira o seu produto da embalagem original, ele perde aquela validade dele, ele passa a ter uma outra validade, muito menor. Então, sim. Você tem que ter um controle, porque ali é um foco de contaminação, é uma contaminação cruzada, que é um risco muito grande. Então, a gente consegue trabalhar toda essa questão ambiental deles ali para oferecer sempre um produto com qualidade e seguro. E aí a pessoa contratando um engenheiro de alimentos, ela vai ter que contratar esse engenheiro de alimentos para dar uma orientação, ou essa contratação tem que ser como um funcionário da empresa que vai ficar ali sempre indo, dando orientações? Como é que funciona esse processo? Antônio Cláudio abriu um restaurante, quero contratar a Sibeli para dar a orientação. Como é que funciona isso? Não, você pode contratar um profissional, igual eu já fui contratado, como engenheiro de alimentos, que daria um suporte em tudo. Aí seria o seu funcionário. Hoje, no meu projeto, que é a consultoria, aí a gente vai de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu preciso estar lá uma vez por dia, uma hora por dia, ou uma vez por semana, três vezes por semana. Então, vai de acordo com a sua necessidade, com a sua produção, com o que você faz. Ah, eu fraciono o alimento todos os dias, então, vou lá todos os dias. Ah, eu trabalho na tal setor... três vezes por semana, eu vou lá três vezes por semana. Ou então a gente dá um treinamento, o pessoal aprendeu, daqui a pouco eu tô indo lá uma vez por mês, daqui a pouco acabou a consultoria. Ou não, eu quero você comigo aí por 2 anos. Então vamos seguindo. Perfeito. Então assim que funciona, depende da necessidade de cada um. Hoje eu vou em Ribeirão uma vez por semana. Pra dar consultoria. Ficar um dia lá. Todo. E eu tô assim, 100%, WhatsApp, e-mail, o que precisar. Então, vai de acordo com a necessidade de cada um. Não tem como eu te falar, olha, é assim que tem que ser. É a necessidade, é um trabalho personalizado. Você vai na empresa, faz o estudo ali, vê o que a empresa precisa, e a partir dali você faz esse cronograma aí para você atender a empresa. Sempre tem que ter uma proposta, um cronograma, a gente tem que ter um plano de ação. Porque e o cliente tem que estar ciente do que está acontecendo e acompanhando, eu quero que mude, eu quero que melhore. E a gente sempre junto para... para seguir, né? E entender que a empresa dele tem que crescer, para crescer, precisa disso, lógico, né? Lógico, exatamente. É, eu vejo muita gente, você falou a questão do pão, né, por exemplo, uhum, que de manhã sai de um jeito, à tarde sai de outro. É. Isso acontece muito, né? Acontece. E às vezes com um engenheiro de alimento esse problema é resolvido de forma até simples. Sim, né? Porque não tem muito segredo. Ah, você tendo ali um POP, que é um procedimento operacional padronizado. É a segunda vez que você fala desse POP. É, eu adoro ele, mas é porque isso é muito importante. A gente seguir esse padrão, a gente vai ter padrão em tudo que a gente fizer, independente. Ah, hoje meu padeiro não veio. Ah, então eu vou lá. Tem um POP pregado na parede, eu vou saber fazer. Claro, tá, que não estou desmerecendo devido às proporções. É a regrinha para ser seguida. Exatamente, é uma instrução de trabalho. Claro que a instrução de trabalho seria até um outro documento mais resumido. Mas é uma regra para que a gente consiga sempre fazer um produto igual, entendeu? Então, claro, um padeiro, ele já enxerga o pão de uma maneira que a gente não enxerga. Mas a gente consegue, tendo um padrão, tá sempre próximo ao melhor, entendeu? O melhor dele. O melhor dele, claro. Tem tirando nossa, o melhor dele, exato, né? Exato. E hoje é uma profissão que às vezes diminuiu um pouco, né? Você não vê tantos padeiros. É uma profissão tão maravilhosa, sim, gente. Nossa, eu acho que se eu não fosse engenheiro de alimentos, talvez seria isso, porque eu amo. Mas a gente consegue, então, ter um controle. E aí, e fazer um cronograma com a padaria, ó, sai pão tal hora, então vamos fazer um cronograma, que hora que a gente vai colocar para esterar, que hora que a gente vai bater a massa, que hora que vai assar. A gente consegue fazer um cronograma legal para estar sempre apresentando um produto padronizado para todo mundo. Ainda na padaria, você falou daquela, quando a gente entra na padaria, a gente vê logo quase que uma mercearia. Sim. Ali, né? E você falou também na primeira parte da entrevista que você, no seu curso, teve até uma área de marketing ali, tal. A questão da exposição também ali, você também daria essas dicas, essas orientações? A exposição dos produtos também entra na sua área? Ou eu já estou falando uma bobagem imensa? Não, mas entra sim. Entra também. Entra, porque a gente pode analisar o mercado, o público-alvo ali da região, de onde está situada essa padaria. E o que é a visão? Você vai chegar, o que você vai enxergar primeiro? Ali tem muita criança? É próximo a uma escola? Então vamos colocar um doce, um chocolate. Ah, não, aqui é próximo a um clube que atende, que tem academias. Então vamos colocar ali algum produto proteico, alguma coisa que vai atender. Então a gente tem que estudar o mercado e ali a gente consegue sim fazer um desenho melhor dessa gôndola e atender, claro que vai vender muito mais. Você falou do POP, eu vou perguntar pra você do PPHO, o que, que é PPHO e o que é IT ou IT? Tá. PPHO é uma versão do POP. Então, assim, é praticamente o mesmo nome, só que em inglês, assim, enfim. É o mesmo sentido. Porque são sempre os mesmos procedimentos operacionais padronizados. Para tudo que você for fazer na sua padaria, no seu restaurante ou na sua indústria, limpeza. Ah, eu preciso ter um padrão de limpeza. Não dá para hoje eu deixar meu produto de molho 5 minutos, amanhã deixar 20, amanhã não deixar. Então, para tudo, você tem que ter um POP para organizar e você ter um procedimento legal em todas as etapas. As instruções de trabalho, é uma versão do POP resumida. Então, vamos supor, eu tenho um POP, um procedimento muito grande, eu tenho muitos equipamentos. Então, eu tenho uma instrução de trabalho que eu posso... Porque isso tem que ser um documento de fácil acesso. Não é só para a vigilância ver quando ela for lá, não. É para estar perto, para todo mundo ver, para o funcionário estar sempre de olho. É problema da empresa dela, né? Claro, isso é. Então, a instrução está ali... Estou com uma dúvida, precisei de pegar um outro funcionário para atender essa linha, porque tomara que todos os mercados agora, pessoal, não, vamos investir, vamos melhorar, então vamos precisar crescer, vamos contratar mais gente, vamos treinar. Então chega aqui, dá uma olhada ali na instrução, a pessoa não se perde, às vezes não deu tempo de dar um treinamento, alguma coisa. Então são informações necessárias. Martinha Flamini está te mandando aqui um abraço, obrigada, te parabenizando. Outro. Viu? A Nice Magri, Antônio Cláudio, quero parabenizar a Cibele pela grande profissional que é, desejar muito sucesso aí para ela. Obrigada. Ah, joia, valeu, obrigado pela participação. A Simone Silveira também está ligada com a gente, está dizendo que está sempre ligadinha aqui no programa. A Marisa também está lá na Fazenda Castelo do Bebedouro, tá adorando o nosso bate-papo aqui. Joia. Valeu, bacana aí, Marisa, e todo o pessoal da Fazenda Castelo do Bebedouro. A gente falou aqui bastante, Cibele, das pessoas aqui da cidade, mas a área rural nossa também é muito rica, né? E tem muito, sim, a ser explorado também, né? Tem. Não, nossa. E o legal é que hoje tem um foco na sustentabilidade. Sim, então, é reaproveitamento de resíduo, é reaproveitamento de produto, é o soro que sobrou, vamos fazer alguma coisa. Então, isso a gente é tudo, tem. A maioria desperdiça, né? Tem acaba jogando fora. Tem desperdício, né? Tem. Nossa, é assim, uma verdadeira judiação, às vezes por falta de conhecimento. Então, tem muito o que fazer. Às vezes é um bagaço que sobra, você consegue triturar, fazer uma farinha e substituir uma farinha com glúten, uma farinha de trigo. Então, coisas pequenas que a gente consegue fazer. Faz uma diferença imensa, tanto na qualidade do produto quanto no retorno financeiro. Sim, o bolso agradece e o meio ambiente agradece. Sim. Então, o produtor rural tem muita opção, porque ele tem ali, ele está no campo, então ele tem produto o tempo todo, o que precisa e inovação. Dá para a gente inovar o produto dele. E o meio ambiente agradece, né? Sempre. A gente conseguir trazer retornos, nossa. E a gente falou de alguns ramos aí, e o supermercado, que eu acho que é um. Eu acho que talvez seja aqui na nossa região o principal foco aí dos engenheiros. Ou não, tem muito, né? Tem, graças a Deus. E aí a gente tem aquele pequeno mercadinho que atende ali só os vizinhos ali, o bairro, e tem grandes mercados aqui na nossa região. Sim. O atendimento do engenheiro, quer dizer, a presença de um engenheiro nesses ambientes é fundamental, né? Para o sucesso do supermercado, para o bom atendimento do cliente. Sim. É igual eu falei da padaria, né? Da entrada. Acaba então, assim, a questão visual acho que é o primeiro impacto. Então, tanto faz a pequena lá, a mercearia, quanto o mercado maior. A questão de gôndolas é semelhante. Mas acho que o maior tem que ter um pouco mais de controle, principalmente questão de estoque, porque o volume é maior, tem muito mais itens. Então, a questão de freezer, saber como organizar um freezer. Às vezes você coloca um pescado do lado de um pão de queijo congelado. Aí aquilo ali passa um cheiro, tem alguma. Porque tem leite, a lactose, ela é um fixador de aroma. Então, são detalhes, assim, que a gente às vezes pode parecer bobeira, mas que a gente consegue. Numa simples visita no mercado, eu já consigo ver algumas coisas. Então, a gente traz mesmo soluções para esses detalhes. E os grandes, né, os mercados, hoje eles têm açougue, têm padaria. Aqui ainda não tem, mas futuramente acho que vai acontecer de servir refeições, porque eu já vejo isso lá fora. Então, precisa sim ter alguém para acompanhar, para nunca perder a qualidade, não perder a clientela, não ter risco nenhum, não colocar em risco, né? Uma vez você colocar em risco a vida de alguém e ter uma reclamação, um problema, queima o filme completamente. Não, se retornar, fora que não é esse o foco, né? Ô Sibeli, o que mais preocupa no supermercado é o açougue ou não? Ou é um dos... Não. O açougue, ele é preocupante, porque a carne, ela tem um grande risco de contaminação. Sim. Então, contaminação cruzada ali é muito fácil, porque ela está muito exposta, você abre um tecido, você perde nutrientes, então é um risco de contaminação. Mas a padaria também tem também, um leite, né? tem um ovo, que também é um problema hoje. Por exemplo, o ovo a gente usa aqui em padarias, tudo, mas uma grande indústria não aceita você quebrar um ovo mais, precisa usar um ovo pasteurizado. Entendeu? Então, mas tem também a parte dos vegetais, um produto ali que já passou, que já apodreceu, é um risco. Então, é geral. Tem que ser total, atenção, né? É uma farinha que tá rasgada ali no meio da sua farinha, é um produto seco, não faz mal nenhum. É nada. Fácil. Farinha, o que mais atrai roedor é farinha. E às vezes o pessoal não percebe, não percebe. Tem essa percepção, não. Até pela correria do dia a dia, né? Exatamente. E assim, e às vezes até acontece, a pessoa deixa cair, rasgou, não avisa ali um funcionário para limpar e aquilo fica, aquilo lá dá uma má impressão e é um risco. Então, são todas as áreas, não tem como uma área só. Além da consultoria na empresa, você também dá palestras? Sim, treinamentos. Treinamentos, como você disse, para os funcionários? Sim. E aí basta. Onde que é a tua empresa? Tem uma empresa física, um prédio físico? Sim, eu tenho um escritório físico que é na Rua Santa Bárbara, 177, que é no centro aqui de Guaranese. Mas lá, claro, não tem espaço para dar a palestra, tudo. Sim, seria em algum lugar. Outro espaço, mas né? Quem tiver interesse pra gente conversar, conhecer todo o trabalho, tem uma lista, acho que você viu meu portfólio, tem bastante coisa. Muita coisa. E às vezes não, eu preciso de uma coisa que não tá aí, mas é dentro da área. Não, então vamos fazer, vamos procurar, se precisar, vamos estudar, a gente tem que ter essa humildade de sempre aprender. Claro. Porque você vê, é um leque muito grande. Eu tenho alguns pontos que eu já tenho um pouco mais de experiência. Eu falo muito de farinha, porque eu estou muito acostumada. Eu falo muito de congelados, porque eu trabalhei com congelados mais de 6 anos. Mas a gente se precisar de alguma informação também, a gente vai atrás e busca. E a palestra, treinamento, não é só para funcionário, é para uma escola que deseja ensinar isso para os pais. Eu fiquei imaginando isso agora. Dá sim. Acaba voltando naquele... Para os professores, para os funcionários, para os pais, para os alunos. Pessoal da cozinha, servidores da escola, exato, né? Exato. É, algum aluno que a escola quer ensinar a criança a comer melhor, a mostrar como... Lê uma embalagem, lê um rótulo, a conhecer isso. É, então dá para fazer. Ninguém lê coisa. Rótulo, Sibeli. Ah, eu leio. Mas deveria, é costume, né? Deveria. Mas deveria. Deveria. Né? E é as porque pessoas falta, não têm isso, né? Falta o conhecimento, falta entender o que está escrito ali, porque não é um monstro. O rótulo não é só a foto, tem muita informação. Então a gente tem que saber cobrar o que está ali. É. Hoje tem muitas mudanças porque consumidores fizeram toda uma manifestação. Vem o caso do transgênico, igual eu falei, do glúten, agora tem os alérgicos, que tem que ter. É uma lei agora. Mas assim, tem muitas novidades também para chegar aí no mercado que tá em andamento. Mas é importante aprender a ler o que você consome, sabe? Mas o que a gente tem que olhar no rótulo? O que a gente tem que ficar mais atento? Ah, a primeira coisa que eu vou é ingredientes. Ah, claro, acho que você tem que ver a validade também, né? É. Por favor, não... É, a validade eu acho que o pessoal já se acostumou, o pessoal já olha, né? Sim, mas é os ingredientes, você tem que entender o que está ali, que a sua necessidade. Você pode optar entre dois sucos, os dois são de uva, mas não, esse aqui é 100%. Ah, então é só uva, não é bem assim. Olha lá, compara um com o outro, vê o que tem, o que tá melhor, entendeu? Você entendeu que a sua necessidade ali. E a tabela nutricional vai te mostrar, por exemplo, questão de sódio. Então, assim, vamos controlar um pouco o sal, vamos controlar um pouco o açúcar. Uma pessoa saudável, talvez não se preocupe com isso, mas uma pessoa que tem uma hipertensão precisa cuidar, uma pessoa que está acima do peso precisa tomar certos cuidados. Então, isso é importante. E quem tem restrições também, né? Então, essas pessoas normalmente já têm mais conhecimento, já conseguem mais. Já consegue dar uma olhadinha. Mas né? É legal a gente sempre dar uma olhada e ver o que você está consumindo. Entendeu? Conhecer o produto mesmo. Não deixe se enganar pela foto. É, né? A embalagem bonita. Sim, isso é necessário, isso é marketing. A gente sim, faz isso mas também. Mas tem que olhar, né? Mas tem que olhar, tem que olhar, claro. Não é problema. A empresa é permitido usar aditivos, é permitido, ela pode usar à vontade. Mas leia, porque aí você vai aprendendo, você vai acostumando. Não é para você deixar de consumir, mas é para você conhecer um pouco mais. É importante isso. Sim. Fazer isso até com os filhos mesmo. Olha, diz pra Sibeli que, na minha opinião, são esses detalhes que fazem a diferença. Parabéns, viu? A Simone Silveira tá te mandou um alô e agora tá te mandando. São detalhes, você vê, são detalhes que ninguém pensa, até que doa no bolso, até que a vigilância vem e fala, não tá legal, até que você precisa parar de produzir, até que alguém encontre um problema sério no seu produto e como você falou, queima o filme. Então são, às vezes, uma falta de conhecimento, porque cada um tem a sua área, né? E eu tô aqui para dar um pouco de conhecimento. Sibeli, e eu acho que muitas empresas às vezes perdem cliente, porque o cliente ele vai no supermercado, vai numa padaria, vai numa empresa qualquer, ele compra e depois ele não reclama. Mas ele nunca mais volta. Nunca mais volta. Porque ele encontrou um problema ali e ele não voltou para falar desse problema, né? E que talvez um engenheiro de alimentos poderia solucionar e esse cliente estar ali comprando sempre. Exato. Né? É importante reclamar também, gente. Porque é até um feedback para a empresa, às vezes para o mercado. O mercado não tem nada a ver, mas era um produto que estava com caruncho. É. E aí o mercado não ficou nem sabendo, você parou de ir lá. Então, qual que é o problema? O problema veio do produto, o problema está no mercado, que não está sabendo armazenar isso direito. Aonde que está? Então, é legal, é importante reclamar. Não por mal, bem. E o empresário também saber entender aquela reclamação. Sim, né? Claro, saber que são sempre críticas que podem melhorar a situação. Igual uma visita da vigilância, eles não são ruins, eles estão ali para mostrar o que é certo. Então, aceite isso, aprenda com o que precisa, né, com o que tem que ser feito, que é o melhor. Não desistam. Pra gente, então, contratar os serviços da consultoria em alimentos e gastronomia JMF, como é que a gente faz, então? Vou deixar meu telefone com vocês, que é o 99225-5989. Tem meu e-mail, que é sibelipretomagre@yahoo.com.br, ou nos faça uma visita na Rua Santa Bárbara, 177, no centro. Centro. Ali perto da Zema, não é? Isso. Perto da Zema, exato, ali do mercadinho. Ali mesmo. E assim, estamos à disposição a qualquer momento. Às vezes a pessoa não me encontra no escritório, porque a gente está em algum lugar, está numa visita. Mas pode ligar, pode mandar um WhatsApp esse número, pode mandar um e-mail. E tem a rede social também, temos Facebook, Instagram, futuramente um site. Já beleza. Estamos aí caminhando para isso. E Chama a gente faz uma avaliação. Acho que o primeiro passo seria uma avaliação. Quando a pessoa não sabe exatamente qual é o problema, ou mesmo que ela saiba, a gente sempre faz uma avaliação para ver as prioridades e é isso. Pessoal, então procure Rua Santa Bárbara, ali pertinho da Eletrozema, aqui em Guaranésia, fácil de encontrar, né? Então o pessoal pode ir até lá, pertinho da Eletrozema, né? Tem um pessoal que tá mandando um abraço aqui, pessoal de ramo de produtos alimentícios aqui em Guaranésia. Pessoal da Trek Trek Batata Frita, conhece? Sim. Pessoal tá mandando um abraço. Antônio Cláudio, boa tarde. A equipe da Trek Trek Batata Frita tá mandando um abraço para a Sibeli, um excelente profissional, a Giovana. Ah, Giovana, um abraço para você, pro seu avô. Pessoal muito bacana, com produto assim, que é de Guaranésia, é filho de Guaranésia, esse produto faz. Que delícia que é, né? Eu torço demais por eles. Nossa, eu adorei esse pessoal. Então, um abraço aí para todos lá, pra Giovana. Que a gente possa fazer muita parceria ainda, pessoal. Com certeza. Giovana, um abraço. Que a Trek Trek cresça cada vez mais, sim, né? Assim e como o nome todos. Sim, não, assim como todo o comércio daqui. É, isso mesmo. Sibeli, adorei o nosso bate-papo, viu? Espero que você volte mais vezes aqui no Programa Expresso, porque como o campo é muito amplo, dá pra gente falar de muitas coisas. Eu imagino que deve ter muito comerciante, muita empresa. Você não falou aqui do meu ramo. A gente marca uma outra visita sua Expresso pra gente falar desse assunto. Sim, eu sou à disposição. Eu agradeço, Antônio Cláudio. Mais uma vez, um abraço para todo mundo que acompanhou a gente, que torce, né, por mim, pela empresa. E obrigado mesmo de coração. Anime para a gente fazer uma avaliação. Sim. Pessoal que quer estudar também, fazer engenharia de alimentos, é um ramo muito bacana, vocês não vão se arrepender. E eu agradeço de verdade pela oportunidade. Isso. E estou à disposição para quem precisar, quem tiver com alguma dúvida, não falei alguma coisa que gostaria, pode me mandar pergunta. Ótimo. Volto quando precisar também. Vai eu gosto assim, de falar, certeza. Você percebeu, né? Adorei o bate-papo, viu? Muito obrigada. Valeu, Sibeli. Eu que agradeço. Intervalinho comercial, voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.